Muito boa noite a todos, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Sons da Lua. Hoje, mais um programa que vem para o ar, mais uma hora de companhia que eu, Joana Santos, lhe farei com boa música, música calma, ou às vezes algumas mais agitadas, mas muito boa música. Vamos começar com três grandes temas. Três temas muito bonitos, alguns deles já por aqui passaram, outros não. Começámos com um primeiro tema, Memoeiro, um tema, digamos que é novo, mas já com algum tempo de vida musical, exatamente, mas um tema novo por aqui, pelos Sons da Lua. Agora vêm três temas, inclusive temas que você conhece muito bem, e eu vou deixar à sua curiosidade, ao sabor da curiosidade, para que você aproveite este programa, os seus Sons da Lua, que lhe fazem companhia por entre a calma e a agitação da noite. Ginny, komm, come on, steh auf, bitte, du wirst ganz nass, schon spät, komm, wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder? Oder wir uns? Halt, wir müssen weg hier, komm. Dein Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich habe es gesehen. Zu viel Rot auf deinen Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du warst durchschaut. Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich doch, hm? Alle wissen, dass wir zusammen sind ab heute. Jetzt höre ich sie. Sie kommen dich zu holen, sie werden dich nicht finden, niemand wird dich finden, du bist bei mir! In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die

all my colors for you. Tivemos com grandes temas pessoas bem conhecidas que lhe fizeram companhia durante este bocadinho. Talvez conheça também temas que aqui vêm. Agora vamos misturar o inglês, o português e o espanhol. Só lhe digo que David Maria está presente nesta nossa seleção, assim como também estarão os Santa Maria com o tema És Demais, como segundo tema, e como primeiro tema temos Brittany Cole. Três grandes temas. Portanto, Brittany Cole, depois Santa Maria com as demais. E é o terceiro tema. Ficamos com precisamente a hora. Um tema de David Maria. para você aproveitar ao máximo aqui nos seus Sons da Lua. Burning bright for you. It's everything that I desire. Can I be the one you use? I am small, but you are big enough. I am weak, but you. I cannot.

entre lágrimas rotas por la soledad que se cuela en nuestras vidas. No habrá rincones para dudas, ni habrá en tu noche oscuridad. No habrá reflejos de amargura, juntitos volveremos a soñar. No me llores más, no, no. Por la soledad que se cuela en nuestras vidas sin amar. Precisamente ahora, precisamente ahora. Vamos ficar agora com um tema ao vivo com a participação de Mariah Carey. Depois ficamos com mais dois temas muito românticos nesta nossa lua, neste nosso programa Os Sons da Lua. Espero que esteja a ser uma boa companhia para si, porque é isso que este programa pretende. Sobretudo, fazer-lhe companhia e dar-lhe boa música. Aproveite e deixe-se levar por estes sons, que são todos eles escolhidos, a pensar em si, como sempre. Já sabe que você é o nosso alvo, no sentido positivo da palavra alvo. É assim que o queremos atingir, de uma forma positiva e de uma forma calma, com as melhores músicas, com as melhores baladas e também com as melhores músicas mais agitadas. Porque na vida há momentos mais agitados, bem como momentos mais calmos. E o Sons da Lua é um programa assim. Ora agita um pouco, ora acalma um pouco. Vamos então à música. This next song was made popular by the incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There. Yeah. Disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer. When I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. When I still hold your hand in mine when I'm asleep, and I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, weightless. And maybe I'll find some peace tonight. In the eyes. Chegamos ao fim de mais um Sons da Lua. Durante uma hora, eu, Joana Santos, fiz-lhe companhia. Agora passo o testemunho a Carlos Bonaparte, que lhe vem fazer companhia entre as 0 horas e as 2 da manhã, com mais um Hora Zero. Espero que fique bem, que este programa Os Sons da Lua lhe tenha feito boa companhia. Vamos terminar com 3 temas em português. Vamos ficar com Não Me Mindas, na voz de Rui Veloso. Depois ficamos com Fragilidade, de Luís Represas, com Mafalda Veiga. E A Noite, na voz dos Resistência, para terminar esta nossa emissão de hoje. E que belo tema o dos Resistência escolhido para hoje. Tem muito a ver com o nosso programa. Aqui ao luar, ao pé de ti, ao pé do mar. Eu fico sempre por perto de si, fazendo-lhe, ou pelo menos tentando fazer, a melhor companhia. Os Sons da Lua volta para a semana para lhe trazer boa música e bom companheirismo. Assim pelo menos o desejamos. Companheirismo, boa disposição e estar sempre junto a si, sempre que necessário for. Assim, desejo-lhe uma ótima semana, seja de trabalho, seja de descanso. Fique na companhia da Antena Web, pois toda a nossa programação é feita a pensar em si. Voltarei para a semana para lhe dar mais um programa, para lhe fazer mais um programa, Os Sons da Lua. Fique bem, tenha uma ótima noite e um bom descanso. Eu queria unir as pedras desavindas, as cores do meu mundo mortiço, aquelas duas pés perfeitas e lindas, das quais eu nasci forte inteiriço. Eu queria ter a marra nesse cais, para quando o mar ameaça a minha proa, e queria vencer todos os vendavais, se erguem quando o dia você soa. Tu querias perceber os pássaros voar com um jardel sobre os centrais, saber porque dão seda os casulos, mas isso já eram sonhos a mais. Conta-me os teus truques e fintas, será que os naiques fazem voar? Diz-me o que sabes e não me mintas, ao menos em ti posso confiar. Agora diz-me o que aprendeste de tanto saltar muros e fronteiras. Olha para mim e vê como cresceste com a força bruta das a mão, sento o deserto cheio de culpas que não são minhas, e ainda que nada volta bata certo, eu juro ganhar o jogo sem espinha. Tu querias perceber os pássaros voar com um jardel sobre os centais, saber porque dão seda os casulos, mas isso já eram sonhos a mais.